constante o teu amor, Senhor. Me constrange o teu imenso amor por mim, amor que cobre as minhas transgressões e me consola nas tribulações, amor que lança no mar do esquecimento os meus pecados e me restaura o coração despedaçado. Por teu amor.